resultado de uma vida no crime. Várias cicatrizes pelo corpo, joelho desfigurado, marcas de furo, a bala, as pernas paralisadas. Lembranças que se tem de hospitais, distrito Febem, manos que se foram também. Ou se entupiram de cadeia, final de carreira, o resultado na vida do crime. Incalculáveis prejuízos psicofisicamente, desconheço a paz. O que eu trago são felicidades momentâneas na ânsia da divisão do dinheiro com o parceiro, que logo deixaria falando, ignorando o regime. O resultado que obtive, o resultado que obtive na vida do crime. O resultado que obtive, o resultado que obtive na vida do crime. Feliz ano velho, esmaga em meu coração. Minha profissão é andar, lesão medular é foda. Dependendo da altura, cadeira de roda significa vitória. Fisioterapia várias horas por dia, 21 de idade. Tudo que se consegue ser um espelho que não reflete. Quantos morrem, vão presos, se fodem. A gente pensa que com a gente nunca acontece. Num cruzamento farol verde, o que me aparece? Vindo na contramão, aquele vulto cinzão. Foi tudo que eu vi quando eu percebi. O tático móvel tinha passado por cima de mim. Outra vez hospital, sala de raio-x, mesa de cirurgia, nesse dia das mães. Que presente foi dado, me atropelaram na maldade. Eu não esqueço esse episódio. Queriam ver o meu velório no dia seguinte. O resultado que obtive na vida do crime. O resultado que eu tive na vida do crime. O resultado que obtive, o resultado que obtive na vida do crime. O resultado que obtive, o resultado que obtive na vida do crime. Agora de cadeira de roda, só o tempo vai dar a resposta. Se eu ando ou se eu não vou andar, agora eu passo a acreditar. Que nem sempre a sorte está do nosso lado. E como resultado obtive um tiro na espinha, fotografia na delegacia, passagens na polícia, inimigos resultando homicídios ou tentativa. Ignorando a alternativa, melhoria de vida determinado. No mundo do crime, de ferro, esperto, prossigo, consigo admitir. Que nunca esperava esse fim. Eu tava certo de cadeia ou cemitério, mas nunca uma cadeira de roda. A vida nova me faz pensar em suicídio. Desisti de tudo isso, fisioterapia. Os primeiros dias foram foda. Superar o ódio, atravessar o preconceito, e de cadeira sair no rolê, fazer acontecer, ter consciência que a vida continua, não muda. Não faça a si mesmo a pergunta por quê. Logo comigo veio acontecer. Se deprimir, não vale a pena. Com isso assina a sentença, se autocondena. Eu nunca me vi assim. O meu fim era outro, preso ou morto. Mas esse foi o resultado que obtive na vida do crime. O resultado que eu tive na vida do crime. Na vida do crime. O resultado que obtive, o resultado que obtive na vida do crime. O resultado que obtive, o resultado que obtive na vida do crime. O resultado que obtive, o resultado que obtive na vida do crime. O resultado que obtive, o resultado que obtive na vida do crime.